e criança com brinquedos, remador com alegria e criança com brinquedos. Silêncio, hoje morreu um poeta e a carne morreu esquecida, como esquecida viveu. Silêncio, hoje morreu um poeta que espalhou rimas de vida nos poemas que escreveu. Fez rimar ponte com rio, pescador com tempestade, rimou estiva com navio, grilhetas com liberdade. Na inspiração maior que um verso pode conter, rimo amor com amor e ternura com mulher. Rimo amor com amor e ternura com mulher. Silêncio, hoje morreu um poeta e a carne morreu esquecida, como esquecida viveu. Silêncio, hoje morreu um poeta que espalhou rimas de vida nos poemas que escreveu. Estou sofrimento do caminho de mil rondas, deixo ao vento o sofrimento do caminho de mil rondas, com o som das folhas caídas. Com o canal 2. Negra teia de engano, essa mulher me tecia e foram uns poucos danos de enganos e desenganos sofridos dia após dia. Foram uns poucos danos de enganos e desenganos sofridos dia após dia, onde o seu corpo passava secavam as coisas puras. Rasco de rosa brava, nem uma folha ficava por cima das sepulturas. Nem rasto de rosa brava, nem uma folha ficava por cima das sepulturas. Mas esse inverno acabou e ressurge a primavera. Agora tudo mudou, eu sou de novo quem sou, ela é na mesma. Agora tudo mudou, eu sou de novo quem sou, ela é na mesma quem é. Carlos Santos Santos e do grande mestre da viola, Martinho da Assunção, eu canto, como vocês já perceberam, balada para uma velha. Uma velha está tão só como a sombrio que é o seu pano de fundo. Banco de jardim, uma velhinha está sozinha. Não há coisa mais triste neste mundo. Apenas faz ternura, não faz pena, não faz dor. Pois tem no rosto um resto de frescura. As cadeiras, as maneiras que me fazem estar sentada sobre o mundo. Este jardim é ela, a trepadeira das canseiras, das rugas onde o tempo é mais profundo. Uma velha nunca mais estará sozinha. O futuro está com ela. Sabe que as dores que tem também são minhas. São minhas. E o sol vem namorá-la da janela. Se esta velhinha fosse a mãe que eu quero, a mãe que eu tinha, não havia no mundo outra mais bela. Faz desenhos nas pedrinhas que afinal são como eu. Sabe que as dores que tem também são minhas. São ruínas do filho a desbravar que Deus lhe deu. Volta no seu banco, os mal me queres e as andorinhas provam que a minha mãe nunca morreu. Canal 2 Antena. Deixai-me chorar.

por teres matado o nosso amor. Que mal te fiz eu, para tu depois de me tirares a vida, não queres ver crucificado ainda. Não te chegava a dor que o teu adeus deixou. Te peço por Deus, mesmo que mal te fiz eu. Eu peço por Deus, mesmo que mal.